Игорь, 4, сон, Игорь.

Vivo LF, chama esse telefone 183195. Tango. Bom dia, Bom dia. 306 autorizado, você fala de controle ao norte. Vento 1, 30 graus, 10 norte. Muito bom dia, Guardião 06. É, 06, decolado, coroa de couro de Santana, era Mateus 26, chamando mais 30 minutos de voo. Tente o Guardião 06, pelo código 176, posição normal, para a cheira de Santana, reporte 20 milhas afastado do Salvador. Número 2, 4204. 06, controle. olhado o seu transponder, faça uma vez de extensão e reporte a 20 milhas afastadas do Salvador. Timo, mais eco Zulu, após ser autorizado. Zulu. Não recebendo, reporte a 20 milhas afastado do Salvador. Autorizado a retaguarda do Embraer, pessoal cruzamento da Final 0, reporte para a base pela direita, Final 7. Passará a base direita, Final 7, o mais que ativo. 4204, autorizado pouso, pista 0, 0, 4, 0 graus, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, passando base 97 pela direita, o Mike é Zulu. Gente, Mike é Zulu, repassando a 97. Passando a final 97, baixa atrasado, o Mike é Zulu. Do 4204, sala 45, libera direita, chama o solo em 121, décima nova. Libera direita, solo 129, grava. Papá Romeu, Mike S. Zulu, avistado, autorizado pouso, pista 17, vento 140 graus, 109. Gente, o Zulu, tá 30 segundos, ingressar aqui na 107, tá baixado, travado. Sinal, Mike é Zulu. Mike é Zulu, autorizado por 17, vento 140 graus, 109. Eu é o controle de Salvador e para informação também a rádio feira espera das 18h30 às 20h30. Alas 47, Ribeira na direita, náutica, fecha na frequência livre. 4299, devido ao tráfego na área do centro, Recife, mantém a saída. Afirmativo, mantém saída azul 4299. 79 decolada 5-4, chama o controle, 1-2-0-2-8, meu voo. 208, bom dia, tá 3-0-7-9. Controle Salvador, bom dia, tá 3-0-7-9, estamos 1-1-3-0. 2179, contato radar, seleção do 1, suba mantendo o voo 340. São 1-340, tá 3179. Azul 4299, chama o centro Recife na frequência 128.35, alterna 125.1. 283, alterna 251 com Recife Azul 4299, tá bom dia. Bom dia. Bom dia, chegada bom, que Deus para 4 mil pés, ajuste 1020. Até 9186, chegada para o Mediono, desta para o 050. Agora, mantém a chegada na 050. nível 50, mais um 86. Centro Recife na sequência 126.85, altera 1251. 26.85.1, está 3179, bom dia. Pode lá, 11-6, vai ter chegada ao número 2 na aproximação, vai seguir 102-320 da Oceaneiro. Beleza, está a 20 milhas norte do Salvador e descendo para 4000, passando agora 6000. Localizador direito para 080, reporte estabilizado. 170, 080, aguarde, mantendo a 3000, você não era um aeródromo próximo aí. solo 16, livre via Fox, chame solo 121, décimo 9. Zona Fox, solo 219. Autorizado pouso, pista no zero, vento 130 graus, 10 nós, NH no 020. Autorizado pouso, está na verdade. Salvador, bom dia, Xané 63, Xané 62, ponte de espera da 10 pronto. Xané 63, bom dia. Autorizado, alinhar o manter, Xané 0. Xané 63, solo 19, livre via eco, chame solo 121, décimo 9.